Deus já foi esclarecendo. Nós vamos pra Mato Grosso, ninguém mais fica sabendo. Para gozar nosso amor, que há tempo nós vem sofrendo. Os olhos dela encheu d'água, despediu com a voz tremendo. Adeus casado, meu pai, adeus chão do Rio Pequeno. Ê, seu moço, no programa de músicas caipiras não podem faltar Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil. Ouvimos o Rio Pequeno, de 1964. Antes, 60 Dias Apaixonados, com Chitãozinho e Chororó, de 1979. E Avião das Nove, com Trio Parada Dura, na sua mais conhecida formação, com Creone, Barreirito e Mangabinha. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Aqui é uma moda na sequência da outra. Vamos para mais um intervalo? Não sai daí que é rapidinho. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. A Juju já tá tomando um tereré. Ô Juju, depois traz um golinho aqui, viu? É verdade. Isso. Pronto? Ah tá, então beleza. Traz aqui então, faz favor. Aí ó, pode chegar aqui perto. Peraí. Expõe perto do microfone pra todo mundo escutar o barulho. Aê, Juju. O tereré é sempre bem-vindo também, né? Apreciado em todo o Brasil. Outros tomam chimarrão. Gostou? Outros tomam um tereré. A gente toma um tereré, porque aqui faz muito calor, né? Estado de São Paulo. É verdade. É, companheiro. Mas lá no estado do Mato Grosso e Rio Grande do Sul, Paraná, tem muita gauchada aí que aprecia um chimarrão. Ah, é? É verdade. É, pode estar o calor que for, toma um chimarrão. Isso é cultural. E a gente aprecia um tereré. Quando esfria um pouco, nós tomamos um chimarrão, né, Zé? Vai, estipe, rapaz. Isso, então toma um tereré aqui. Gostoso escutando moda sertaneja. Faz assim. Quer conhecer a nossa equipe e ficar bem informado sobre o universo da música sertaneja? clubedocaipirão.com.br. Lá você também encontra curiosidades do nosso mundão caipira, conhece nossos parceiros, se familiariza com nossos colunistas semanais e pode fazer o seu pedido musical. www.clubedocaipirão.com.br. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br. O melhor da cultura sertaneja da internet. Agora o romantismo toma conta do nosso programa. Vamos ouvir Ronaldo Viola e João Carvalho, de 1998, Prisioneiro. Ela chegou assim, de onde veio não sei, com carinho nas mãos, abriu meu coração, entrou dentro de mim, me amarrou com um beijo, me deixou de castigo. Nada pude fazer para me defender do seu doce perigo. Se ela me soltar agora, eu não vou querer. Não quero mais liberdade, não quero sofrer. Não quero portas abertas.